quiser por mim. Como ele foi, assim virá, descendo das nuvens para me apanhar, quando Jesus voltar. Vem descendo, descendo, descendo, descendo.